roupa, coisa de criança. Ficar no beijo na boca sem essa de mina. Brincar com boneca, deixou cair a peteca. Já trocou pelo boneco, levando bem mais a sério a brincadeira de médico. As pequeninas não sonham em ser chiquititas. Querem ser coelhinhas da Playboy e não paquetas. Já era o chuchu, chachachá, o ritmo é outro. Quem não sabe vai dançar. No sopa de letrinhas agora escrevem frases proibidas, praticadas e não lidas e passam despercebidas. Baba baba, baby baba, no escuro das baladas rola até o impossível, tudo menos palavras. Na era do silicone, novos tempos onde só conto hip hop. Mesmo quem não tem estilo levanta quando botou. Nossas crianças estão virando ponto com. O doce delas agora não é bombom. Nossas crianças estão virando ponto com. Incomoda, tô por fora dessa onda que afoga a liberdade e a simplicidade do cabelo black, power, jeans e top. Então se jogue, não se enfoque, seja livre como eu sou, seja no reggae, samba ou hip hop. Não seguindo as leis do shopping, chega de regras, tô no limite, não gosto de rédeas. Tá tudo errado, que era drama, já virou comédia, então me erra. Tô a fim de sair do padrão, só faço rimas porque ninguém gosta de ouvir sermão. Mas pô, se liga, na era da internet Orkut, Barbie, balão mágico, só minha mãe que curte. Não é mais minas contra minos, é diferente o esquema. O clube do Bolinha e o da Luluzinha mudou o sistema. É muito louco, mas essa loucura passou do limite. Seguir tudo a todo custo pra agradar quem te assiste. Yeah. Nossas crianças estão virando ponto com. Sem deboche, eu esculacho com um pouco de ironia. Mas é sério o que eu falo, não tem problema se você não concorda. Se a minha rima é torta e esse tema te incomoda, só abre o olho depressa. Isso também te interessa, não é conversa furada. Entenda a forma que meu verso expressa. Depois me diz se do jeito que tá dá pra ser feliz. Tô falando.